Sineral Digital, o som do amor. Tiro adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de sorte não é toda hora. Já você faria agora? Se aquele beijo rola, se aquele abraço demora, a fila tá grande lá fora. Cuidado, sorte não é toda hora. Ah, asas livres. Novo Cineral Digital. O som do amor. Novo Cineral Digital. O teu silêncio fala por você. Teu sorriso, luz do amanhecer. Uma voz no ar que me faz te lembrar. Sem limites pra amar você. Sinto tanta falta daquele olhar me pedindo fica. Eu não pensei direito, eu só lembrei de mim. Foi egoísta meu, eu sei, eu tenho toda a culpa nesse fim. Mas se quiser voltar amanhã, não precisa trazer nada. Eu guardei tudo que deixou dentro do peito pra guardar o seu amor. Do jeito mais difícil eu aprendi que o amor não é pra amar sozinho. Sem espinhos. Teu silêncio fala por você. Teu sorriso, luz do amanhecer. Você, sinto tanta falta daquele olhar me pedindo fica. Eu não pensei direito, eu só lembrei de mim. Foi egoísmo meu, eu sei, eu tenho toda a culpa desse fim. Mas se quiser voltar amanhã, não precisa trazer nada. Eu guardei tudo que deixou dentro do peito, tá guardado o seu amor. Do jeito mais difícil eu aprendi que o amor não é pra amar sozinho. Nem mesmo a rosa vai nascer sem espinho. Mas se quiser voltar amanhã, a trazer nada, eu guardei tudo que deixou dentro do peito pra guardar o seu amor. Do jeito mais difícil eu aprendi que o amor não é pra amar sozinho. Grupo Rocha. Novo Cineral Digital, o som do amor. A maior inovação tecnológica nos shows de saudade dos últimos tempos. Faz uma loucura por mim, diz que me ama pelo menos uma vez. Me manda beijo, chocolate ou talvez. Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo. Faz uma loucura por mim, acorda cedo e prepara meu café. Deixa uma mensagem me dizendo como é tão importante eu estar na sua vida. Sinto você tão diferente, meu amor.